800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde a todos. Começando mais o Santa Demo, hoje dia 5 de outubro de 2013. É o Santa Demo número 61. E eu sou Laísa Sardigli e estou aqui com meu colega Guilherme Gabi. Boa tarde, ouvintes. Perceberam que hoje o programinha temática japonesa. Já nem começamos. Pouco perceptível. Nem pouco perceptível, assim. Já começou numa língua bem, bem diferente. Comentando quem tá na trilha. É a banda Pizzicato 5, que é a One Hit Wonder, esse é o One Hit Wonder da banda, que é Twig, a música que vocês estão ouvindo agora, e o álbum dessa semana que vai ser trilha é This Year's Girl, que é um álbum de 91. A Pizzicato 5, que é também conhecida pela sigla PS, que é no estilo Shibaya Kei. Boias. A gente já pede perdão, assim, pra quem tá ouvindo, sem errar os nomes ou a pronúncia. Hoje tá enfim, difícil, não hoje é, vai não ser é, difícil. Não é aquela coisinha simples, assim, e usual, né? A banda, ela é um duo composto por Maki Noemiya e Yasuharu Konishi. Hoje tá difícil, vai ser um pouquinho lento. Vai ser complicadinho. A gente tá enrolando aqui. Eles fazem umas composições bem ecléticas, como dá pra perceber, assim, é bem animado. Infelizmente, a banda durou até 2001, eles acabaram. Essa música, assim, que é bem conhecida, teve em vários filmes, Austin Power, por exemplo. Deve estar em algumas propagandas nesse mundo afora, né? Uhum. Mas hoje nós vamos ouvir o álbum inteiro aqui, né? Eu adoro ver todo mundo, assim, tá todo mundo fofo hoje. Tá todo mundo se balançando, ouvindo a trilha da semana. E kawaii, assim, a cara do molinho de WTF. Molinho ali se abrindo por Ultraman aqui nos bastidores. Se abrindo não, se derretendo por Ultraman mesmo. Começando a explicar o que é o J-Rock, né, que é o tema do programa essa semana. O J-Rock não é Visual Kei. Quem ligou o programa achando que é Visual Kei, não é. J-Rock é rock japonês. Em geral. E isso é muito abrangente, né? Muito abrangente. Isso é muito abrangente. Tem não banda de punk, tem banda de hard rock, tem hardcore, enfim. Tem vai muita surgindo coisa. Que faz parte do J-Rock por ser japonês, né, cara? O estilo começou, Molina vai se sentir bem agora, começou na década de 60, muito influenciado, imagina por quem? Por Beatles, também Bob Dylan e Rolling Stones, essas bandas de rock da época. Elas acabaram tendo bastante repercussão na cena japonesa. E os otakus não estão adiando, hoje eles vão saber mais. Claro que vai tocar Visual Kei, a gente não claro, é louco. A gente não pode deixar a gente gosta de... Que é o J-Rock, né? Calminha, a gente só quer dizer que tem mais. aí, ó. Dando xixi nessas pessoas aí que ficam se intrometendo no programa, Molina. Continuando. Surgiu esses grupos influenciados por essas bandas e juntamente com o estilo apalachiano, rock psicodélico, mod e outros, assim. Misturado umas coisas. Eu acho que eles estão querendo me bater ali fora, já. É que o Léo tá com dor no pescoço hoje, então as expressões dele não estão muito tá acessíveis. Demais. A gente não sabe se ele tá de cara, se ele tá com dor. Vocês não conhecem o Léo, vocês olham em Robocop. Vocês vão saber como é que é o Léo. Ele tá no momento hoje. De agora. como eu tava seguindo esses grupos influenciados por esses estilos, criaram um gênero chamado group sounds, que é um termo que representa, e estourou bem popular na época. Essas bandas, por exemplo, surgiram The Tigers, The Tempters e The Spiders. Assim, tem várias outras bandas no estilo. Na sequência, assim, vamos indo cronologicamente o desenvolvimento do J-Rock. Depois do boom do group sounds, surgiu vários compositores influenciados pela folk music americana, né? Por exemplo, Nobuyasu, Okabayashi, hoje vai ser difícil. Kazuki Tomokawa, Tomobi Mosato, Wataru Takada. Alguns músicos esses, sim, foram influenciados ainda na década de 60, tendo como um dos bastantes influentes o Happy End, que foi que se tornou bem popular, principalmente indo mais para a década de 70, né? Tem outras bandas nessa época, como Champ Luz, Carol, RC Succession e Shinji Harada, que foram definindo esse estilo, assim, passando mais para a questão do folk mesmo, misturando muito o folk oriental, misturando muito a música oriental, uhum, japonesa. É legal porque eles têm essa influência do ocidente, né? Como tu mesmo falou, nos Beatles, a parte psicodélica, só que eles deixam muito clara a cultura deles, né? Eles deixam muito claras as influências deles, a parte instrumental, enfim, é bem legal. É umas coisas que a gente percebe. É bem comum também bandas japonesas que cantam em inglês. Uhum. Que tem nome em inglês. Por nome exemplo, em inglês. A gente citou várias aqui agora, né? Mas eu acho que, pelo menos nessa época, se percebe uma retomada da música tradicional. Uhum. É folk music, né? Música folclórica. E teve e também, nesse que misturar com música folclórica, teve outras bandas que foram se tornando mais pop. Daí dá pra citar Of Course. Of Course. Kaiguwahime e Garo. Ainda na década de 70, também o Molina vai gostar. Eu acho que o meu querido Gabi também se interessou. Sim, anos 70. Anos 70, uma cena de prog. Uma ceninha de prog ali, com os japinhas. Eles começaram a experimentar mais, principalmente com a parte eletrônica, sintetizadores. E surgiu vários músicos nessa linha, por exemplo, Isao Tomita, não sei se o Molina conhece. Conhece, né? Quem não conhece, né? Que é um dos nomes mais notáveis nessa cena, que tem o álbum Electrical Samurai, Switched of Rock, que ele faz vários covers em versões eletrônicas, mas também indo um pouquinho pro lado oriental de músicas conhecidas. Daí, por exemplo, tem Imagine, tem, né? Não lembro agora, mas tem várias músicas bem conhecidas. E é bem diferente, muito diferente, assim, as versões que ele fez, a concepção. Adoro a palavra concepção. e também surgiu outros bem mais pro lado psicodélico. Por exemplo, Osamu Kitajima, que tem o álbum Benzaiten, que a gente vai tocar na sequência. E a banda que se tornou bem conhecida lá, que é Yellow Magic Orchestra. Orchestra, não sei se eu pronunciei certo, hoje até o inglês é difícil. Já o inglês é difícil. Acho que tá embaralhando os idiomas, assim, todas as línguas. Vou falar português, vou começar a fazer gritar aqui. Então, vamos tocar um pouquinho, pro pessoal se ligar nessas primeiras duas décadas. Só duas décadas, a gente não falou tudo ainda. Começando, então, primeiro a gente vai tocar The Tigers, com Love Only For You, que é uns Beatles em japonês, que é muito fofo. depois, Happy End, com Ayakashi no Dobutuen. Não sei se eu falei certo, me perdoem hoje. E Osamu Kitajima com Benzaitei 1, que é do álbum esse que a gente citou. Uhum. Então, toque aí, meu querido. Kimi dake ni, kimi dake ni, kimi dake ni. keni, kimi da keni. Oshie yo, oshie yo. Ushigi na, ushigi na. Boku no mune no tsubuyaki yo. Subarashii, subarashii. Koibito wa, koibito wa. Amai, amai. Tameiki de. テストお願いします。 Thank you. Voltando agora ao primeiro bloquinho. O pessoal deve estar muito curioso, quem ligou a rádio hoje. Quem está no lugar? Bem, vocês acabaram de ouvir agora Osamu Kitajima com Benzatei. Desculpa que eu tô hoje. Hoje está todo mundo meio peixado. Antes, Happy End com Yakashi no Dobutuen. E antes, The Tigers, Love On For You. Os Beatles, os mods. E agora a gente vai pro visual, ok? Podem acalmar aí. Calma aí agora, vamos entrando nos anos 80. Acho que os anos 80 eles são bem marcados por parte visual mesmo, né? Demais. Acho que não é só no Japão. Eu tava até comentando com o Léo que o programa, a página, hoje tá tudo muito, muito colorido. Tá tudo muito colorido. Demais. Bem anos 80. A gente tinha que vir com umas mechas também, uns gens, cabelo levantado, umas maquiagens. Aquelas roupas que... aqueles casacão. Coisinha básica dos anos 80, sim. Ah, ombreira. Quem não sabe, visual kei é aquele estilo de rock japonês que mistura metal com sinfônico também. E é bem caracterizado por essa extravagância, essa imagem cheia de coisa, cabelo pintado, levantado. É, eles mesclam bastante. Eles mesclam bastante a apresentação com o tipo de música que eles fazem. Tipo, eles não vão lá tocar uma música e, enfim, se maquiar, fazer todo o ritual que tem, né? Sim. A aparência, ela é conectada com o estilo de música que eles tocam, isso é bem legal. Porque não é simplesmente, vamos chamar atenção, mas vamos fazer uma coisa decente, né? Vamos mesclar, vamos fazer certinho, uhum. Isso é muito legal. E é um dos estilos que mais cresceu, assim, no Japão, se tu for ver, assim, se expandiu pra fora, assim. E tanto que quando a gente começou o programa, tu mesmo disse, né? Não, relaxa que não é só visual que a gente vai falar, né? Então, pra ver como realmente é o que mais marca. E só pra citar algumas bandinhas que quem não conhece, tem X-Japan, que eu acho que é, assim, a top lá, todo mundo conhece. Tu conhece Molina? Não conhece Molina, mas tu conhece Ultraman, né? Ultraman tu conhece. Também Bucktick, Lunacia e Melissa Miser, que são essas bandinhas. Quem ainda não conseguiu visualizar direitinho, lembra do Glam Metal? Aqueles topetes, tipo Twister Sisters. Poison. até mais Poison do que Twister Sisters, porque Poison ainda tem mais preto, tem mais coisa mais dark. Muito Poison. Muito Poison. E como a gente disse, visual kei não é a única coisa que tem na música japonesa, entende? No rock japonês. J-rock não é visual kei. Se vocês viram, Zig Stardust no Japão. Provavelmente ele deu um passinho lá. Os comentários aqui. Provavelmente o David Bowie, na primeira fase alienígena, tem um pezinho lá. Tem um pezinho lá. Que a gente tava comentando. A gente citou alguns estilos aqui no início pra mostrar como o J-Rock foi se desenvolvendo e que ele é uma coisa que tá abrangindo pra muitas coisas. A gente podia citar outras tantas aqui. Tem muitos subgêneros, subestilos. Tem muitos subgêneros. E muitos. Tanto que eu tava te mandando aquela banda, eu te mandei aquela banda naquela hora, que é Guitar Wolf, que não é de visual kei no caso, mas é J-Rock em geral, que é um punk rock japonês, cara. E é muito massa. Uhum. Eles são bem influenciados por Ramones, até tanto que, tipo, não é tipo o guitarrista ou baterista, é o Guitar Wolf, o Bass Wolf e o Drum Wolf, sabe? pra ter cada um a sua característica pela banda. É muito massa isso. Também eles se maquiam, se arrumam na estética. Uhum. Bem. Depois, na década de 90, como a gente disse, o Japão não está longe, não está tão longe assim dos Estados Unidos como pode parecer. A indústria cultural caiu lá também, que quem não conhece a gente da comunicação. As coisas se tornaram bem mercadológicas, assim, bem vendíveis. É a tendência de tudo, né? Quando cai no mainstream, começar a se tornar mercadológico. E a partir dos anos 90, muitas bandas assim, se tornaram super conhecidas, assim, principalmente Visual Kei, mas tantos outros estilos. Daí pra citar aqui: BZ, Mr. Children, Glenn Sue All Stars, Tubo, Speed, umas tantas, assim. Umas tantas. E essas, muitas delas acabaram se tornando muito, assim, mainstream, acabaram meio que... Não corrompendo, que daí a gente não vamos dizer que o que é mainstream é ruim, né? Não, eu acho que não, nós, longe disso, longe nos posicionando disso, não, como tocando coisas mais underground, a gente não tem que negligenciar o que tem. Não, longe disso, mainstream não é porque se tornou mainstream que é ruim, né? Nem tanto um que pouco. Acho que a gente, antigamente, assim, lá talvez no auge dos 60, 70, o que era bom se tornava mainstream, né? Então não dá pra desprezar. Mas eles acabaram muitas vezes deixando de lado essa estética visual kei, muitas bandas delas, e adotando alguma coisa mais popular, assim, mais acessível. Mas, como a gente já disse, nem tudo que é popular, nem tudo que é pop é ruim. Nem tudo que é pop é ruim. Imagina o Santa Demo pop. Esse é o paradoxo do Santa Demo. A gente gosta de pop, mas a gente, como a gente vai tocar pop? A cara do Molina. Não entendi, Molina. Bem, continuando. Também, outras bandas, a partir dos anos 2000, essas bandas foram diminuindo, sendo que ainda continuam algumas muito grandes, assim. Que nem eu já citei a Bizia e a Children. E também começaram a surgir várias outras bandas seguindo esse estilo, né? Por exemplo, Bump of Chicken, Sambo Master, Fluxo, Orange Radio, e algumas aqui. Mas também começou a se desenvolver muito a cena underground lá no Japão. Daí com o Nós, quem não conhece Nós, vai ouvir hoje Nós no Santa Demo, primeira vez. O Leonardo conhece Nós, ele conhece. Ele curte essas coisas aí muito, muito escondidas, assim. É o lado negro da música, não o lado negro. Tá, continuando, assim. A gente fica se comunicando por esse aquário aqui, a gente dá umas paradinhas, né, no programa. Daí, no Nós, tem bandas como Bored Dooms e Melt Banana, algumas. Também tem uma cena bem forte de stoner rock. Daí, por exemplo, a banda Boris, que ela voltará depois. Algumas bandinhas que a gente vai citar agora, elas voltarão. Elas voltarão. Também um estilo mais alternativo, como Shonen Knife, Pizzicato 5, que é a trilha da semana, e The Pillows. Além de algumas coisas mais indie rock, que o indie também tá indo pra lá, né? Com Weston Young, The Band Apart, Number Girl, Mono e outras bandinhas. Tu também tinha citado uma cena de punk rock, eu não consegui achar muita coisa a respeito de punk rock, assim. Fiquei até um pouco ansiosa de comentar. Eu achei algumas bandas, mas a que, como eu disse, que mais me chamou a atenção foi a Guitar Wolf, que, segundo o vocalista, não vou lembrar o nome dele agora, japonês, é meio difícil, cara, lembrar, acertar, mas ele considera The Jet Rock o gênero deles. E é perguntado, assim, por que Jet Rock, ele fala que não tem a ver com a Joan Jett. Que apesar de eles serem fãs e tal, não tem a ver. O Jet vem de jato, que é tipo um jato, o barulho de um jato, aquele barulho de avião irritante, meio chato, alto, que é o barulho que eles fazem. Que é chegar rasgando, chegar cantando, chegar estourando. E se ouvir o som deles é muito massa, cara. É muito massa porque eles fazem isso mesmo. O vocal é bem, bem rasgado, a guitarra tem bastante distorção, aquele baixo com overdrive estourando, assim, meio motorhead, quase num punk rock japonês, é legal, sabe? Muito massa. Uhum. Então, tem vários outros estilos que a gente... Tem cena de metal, não apenas visual kei, mas em outras linhas, assim. Tem muita coisa rolando lá. E quem não ouviu semana passada o programa foi Estilos do Mundo. A gente comentou aqui a respeito do rockabilly no Japão, que é fortinho lá também. Uma cena de rockabilly, os caras muito loucos, uns topete lá no teto. Umas coisas assim. Mas vamos continuar. Então vamos seguir com Lunacy, com Chesky. Sim, vai tocar Visual K. Tem que tocar a gente Visual não botou, K. A gente não botou X-Japan, porque é meio óbvio. Mas escutem, quem não conhece, é muito bom. Eu ia pôr, não botei, porque eu tava muito faceira com o programa de hoje. E acabei saltando no tempo. Então não ia dar tempo de tocar tudo. E quem conhece Visual K sabe que eles têm uns 5 minutos pra cima. Visual K não, X-Japan, me desculpe. Então vai tocar Lunacy com Chess e depois Bored Dooms com Tomato Synthesizer. Então toca aí, Marina. Deixamos os ouvintes na espera um pouquinho aí pra curtirem a trilha. Quem estranhou essa discussão barra briga, barra barulho? Barra qualquer coisa, barra epilepsia, enfim. Isso era noise japonês, que lá é bem desenvolvido, assim, tem uma galera bem grande. Ó, o Léo se metendo aí, o que tu quer, Léo? Eu tô aqui, não posso me mover. O Léo tá dodói, hoje, tadinho dele. Tu ainda me pede pra buscar água. Todo, também todo dói, olha. Continuando. Bem, essa foi a nossa abertura e a gente tem um pacto. E o pacto todo mundo tá esperando. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... venha para o pacto da semana. Tá tudo muito animado aqui. Galera dançando quando a trilha começa, sensacional. Só assim. O Leonardo tá fazendo essa cara de... Hoje eu tô tão feliz, meu rapaz, sorri um pouquinho. Que fode. Que horror. Pi. Não tem censura nada, a gente fala tudo, né? Não tem problema. Não tem problema. A gente tá comentando há horas aqui de visual K, mas a galera tá sentindo uma falta, assim. Porque tem algumas coisas que quando a gente fala de Japão, a gente tem que citar. A principal dela. Quando a gente fala de Japão, você lembra de quê, meu querido Gabriel? Eu lembro de animes. Dizer... de animes. De animes. Lembro de animes. E assim, um anime sincero no programa de hoje. Mas não apenas animes, né? O Molina, que é mais old school. Também aquelas séries de heróis japoneses, né? Os tokusatsu. E... O senhor Molina estava frenético, exigindo o Ultraman hoje no programa. Calminha, Molina. Bem, a gente fez o pacto hoje para falar do anime, Tokusatsu, essas séries de televisão, filmes, essas coisas que estão muito influenciadas pela música. E só para ver, música tema é um estilo de música no Japão. A gente... Sim, interessante. Eu faço música tema, música de série. Sim, legal. E tem vários artistas e grupos que se destacam nesse estilo, assim, e seguem e fazem trilhas de séries, de filmes, de animes. E acho legal porque é por meio disso, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem acesso, né? É, a gente... Por meio de programas que normalmente sim, a gente tem acesso. Sim, a gente entra, acho que o primeiro contato com a cultura japonesa que a gente tem é por isso, né? Mas o meu foi, assim, né? O meu também. No auge dos meus 3 ou 4 anos, tendo Jaspion, Ultraman, assim, coisas do gênero, então... E alguns exemplos de artistas incluem Masato Shimon, Ishiro Mizuki, o grupo Jam Project, também Akira Kushida, Isao Sasaki, Mitsuko Hori, não sei se estou falando Mitsuko certo. Hori. E além de alguns compositores também, incluindo Joey Hisaiki, Michiro Oshima, Yoko Kano, Chihiko Sayasuke. Eu vou largar aqui de novo, porque tá difícil. Tem mais uns 3 nomes na lista. Não se sintam abandonados, mas tá difícil hoje. E a respeito, a gente tem que comentar animes, todo mundo. Vocês veem animes? Vem anime? Eu vejo anime. Vejo, cara. Não, eu via... Eu via bastante, assim, quando eu era menor, justamente porque a TV passava muito isso, sabe? E tinha muito dessa cura, assim, eu olhava. Agora, talvez já não tem mais esse envolvimento, mas... Eu só gosto, cara, eu gosto. O Leonardo mandou dizer que ele também assiste anime. Eu não sou taco, mas eu gosto. É, eu tô longe, tô muito longe. Tem umas coisas assim. Eu via muito quando eu era criança também, sei lá, eu gostava muito de Pokémon. Até que eu tenho uma versão Blastoise, eu com a fitinha da CD do Pokémon. Vai, era 150 demais. Pokémons, eu tenho. Uou, 150 Pokémons! Não, e é legal, cara, é legal essa parte de animes e desenhos, porque como a gente dita, é o que nos insere no primeiro contato, né? E tem muita produção. Tem muita, muita produção de anime, muita. Eu vi um, foi ano passado que eu acompanhei um pela internet. Obviamente, porque não passou aqui, que era Another, o nome do anime. Uhum. Eu já vi Another, já vi todo, eu já vi Another. E eu não sei se continua, eu vi a primeira temporada ali, não sei se foi uns 12, 13 episódios. Aquele da guriazinha que tem um olho e não tem o outro. Isso, esse. Assim. E tem aquela parte da escola, assim, que é a turma com... Tá, vamos passar a sinopse. A história do Another é assim. Dizem que tem um fantasma numa escola que mata... Que determinada turma, não sei, não lembro agora o que acontece, mas as pessoas morrem. Tem um X de alunos e isso não pode ter mais, então eles escolhem um da turma pra ser tipo. Quando tem mais, tem o futal do começa fantasma. Começa um monte de pessoas morrerem, enfim. Exato. É bem legal, é meio trash assim, se for comparar, né? Porque tipo, tem as cenas meio de morte e tal, é meio trash, mas ele é bem suspense e é bem legal. Pra quem conhece o Another, eu acho que deve se sentir que nem eu, deve olhar pra um guarda-chuva e não pensar a mesma coisa. Sempre costumo no elevador aqui da rádio, pra reitoria, eu fico meio, opa, medo, será que medo. Vai acontecer alguma coisa no elevador? Não. Vai, é foda. Mas é isso, né? Essa produção de animes é muito grande, é muito grande. E a internet é legal porque ela possibilita pra que a galera tenha mais acesso a isso, né? Muito, né? Como a gente citou o Another aqui, eu só acompanhei o Another em função da internet, senão eu jamais saberia. Senão a gente ficaria sempre nos mesmos... Digimon, Pokémon, que não é ruim, né, cara? Não é ruim. Na verdade, eu hoje, nem por exemplo, um se eu olho um episódio de Digimon hoje, eu acho que eu tenho a mesma reação quando eu era criança, a mesma surpresa do primeiro episódio de Digimon, assim. Do segundo, eles na praia, assim. Eu tenho a mesma surpresa deles na praia, cabine Magic. Telefônica, assim. Uhum. E é a mesma reação da época. Mas é muito massa isso. Mas, tipo, a respeito do anime no Brasil, assim, o anime, lá, pelo menos lá no Japão, teve um boom nos anos 60. E teve uma inserçãozinha aqui, assim. Daí começou essas produções, principalmente essas live action, assim. Essas... O Tokusatsu. Hoje eu vou trancar um pouquinho. Que são, tipo, Ultraman, National Kid, Jaspion. Essas séries de atores fazendo personagens. Muitas vezes aqueles super-heróis maiores que a cidade. Essas coisas, assim. E isso começou muito a entrar na TV brasileira, principalmente a TV aberta, sei lá, TV Manchete, Molina deve lembrar. Eu não lembro da TV Manchete, mas provavelmente eu peguei TV Tupi, essas coisas, né? Passava, o Thiago Duarte, nosso querido amigo, falou aqui, dia 1º de setembro de 1994, Cavaleiros do Zodíaco estreava na Manchete. Abertura escancarada das portas do Brasil para os animes. Meu Deus, eu adoro o jeito como ele fala, assim, é tão empolgado. Tchau demais. Até ele escreve, assim. É muito massa isso, cara, muito massa, sabe? Descontar a TV aberta, né, cara? TV aberta que possibilitou, realmente, contato com a comunidade. É por isso inicial. Que é tão difundido, todo mundo, assim, conhece anime. A pessoa pode não saber nem o que é anime, mas com certeza ela já viu ela algum, já viu. Sabe? Daí teve esses exemplos nos 70, começaram a entrar alguns, assim, e teve aquele boom, anos 80, né? Daí, Cavaleiros do Zodíaco, aquelas coisas loucas. Quem não lembra, né? E as músicas que eram aberturas, que estavam no meio dos programas, acabaram todo mundo cantando, né? A gente vai tocar algumas aqui, eu quero ver quem é que não vai cantar junto, nem que seja em português. Porque é certo. Daí depois outro boom, Dragon Ball, assim... Bah. Dragon Ball estreou mais tarde, né? Sim, Dragon Ball estreou mais tarde, mas acho que é o mais clássico, assim, da galerinha, né? É. Piazado, acho que é o mais clássico. E também várias séries, como eu citei, Jasmine, essas coisas, isso foi se desenvolvendo. Agora, infelizmente, eu sinto muita falta, tá saindo da TV aberta programas infantis, a gente for ver, tá sei saindo, lá. Tá saindo, tá saindo. TV Globo, não tem mais TV não Globinho. Não tem mais. Tá indo tudo pra canal fechado, essas coisas especializadas, o que é ruim, né? O que é bem ruim. Porque... Porque a parte de desenho não é só, tipo, entretenimento infantil, né? Tu envolve toda uma parte cultural na hora de... onde o desenho foi feito. Enfim, tem um monte de coisa assim. Que é uma sacada legal pra te ter o contato. Contato inicial, ainda mais tu é criança, né? Tu não vai sair procurando algo, tipo... Nossa, eu vou querer saber da cultura japonesa hoje. Sim. Tu com, sei lá, com 5, 6 anos, tu não vai pensar. Pelo menos eu não pensava isso, sabe? É o conteúdo que é nos dado. E é uma pena mesmo que a TV aberta já esteja meio que sancionando, meio tirando... tirando assim da programação da grade, da programação dos programas infantis. E até também possibilitou muito a inserção do japonês, porque eu não sei se ainda é, mas já foi o Brasil o país com maior imigração de japoneses. Uhum. Até que há uns tempinhos atrás, acho que ele teve 2009, foi o ano da imigração japonesa no Brasil. E isso possibilitou... Aí, o Molina achou alguma coisa que ele tá tocando. Ele se inseriu, ele vem de mansinho, ele achou... É Ultraman? É Ultraman. É Ultraman. Ele achou. Nossa. Lembrando os momentos. Eu lembro o Ultraman, eu vi o Ultraman porque ele dava antes do Pokémon na Eliana. Nossa, ele em companhia, eu achei o programa, né? É. Pai, nossa. Não, Bom Dia e Companhia era do SBT. SBT também depois não começou com essas ondas, mas tá com Naruto, né? Naruto, não vamos questionar, né? Não vamos questionar. Aqui tem pessoas que são loucas por Naruto, eu gosto de Naruto, mas tem outras coisas mas também legais. Aquela coisa. Naruto é uma fase, né? Representa uma fase. Os caras amadurecem, tipo Gans, assim, na vida da pessoa. Isso que é uma coisa muito interessante. Desenho japonês tem pra várias idades, vários estilos, várias temáticas. Sim, tem animes, sim, totalmente com temáticas adultas. Hentai, por exemplo. Que é um pouco adulto demais até, sabe? Maduro demais. Um pouco maduro demais até. Exalando testosterona, estrogênio, essas coisas. Duro demais. Demais. É meio sério, assim. Mas essa questão do hentai, uma coisa que eu acho muito curiosa, é que isso possibilita, principalmente no Japão, redução de problemas, sei lá, como pedofilia, essas coisas. Uhum. Estupro. Porque, por possibilitar em desenhos que as coisas aconteçam, as pessoas não se sentem, de certa forma, saciadas. É bizarro, mas tem esses efeitos bons. É bizarro, mas todo mundo é um pouco bizarro no filme, então, né? Sei lá, eu curto um BSM aqui. As coisas loucas. Eu não curto. Tá, seguindo, então. Esses estilos a gente pode citar, por exemplo, o KJ Yama, né? Foi um dos músicos que fez a abertura do Dragon Ball Z. Classe. E ele, por exemplo, o cara veio pro Brasil. Acho que a entrada dos animes também possibilitou esses caras irem pra vários lugares do mundo, sabe? Sim, sim. Fizeram uma globalização... É que Japão já fechou no Brasil, assim. Umas coisas, sim. Né? Acontece. E eles estão sempre por aí, quem fica atento em festival de anime, sabe como é que é isso, tá fervilhando, assim. E tem muito festival de anime. Muito, né? Festival, de anime. A gente vai entrar em toda a cultura, anime, tudo que tem volta, vai lá os cosplays, essas coisas. Sim, aí é um... É muita coisa. Esse pacto tá muito grande, assim. Tá. Já meia hora falando, assim, esses pactos que a gente fica abraçado no demo, sabe? É que é uma coisa que marca a gente, é a infância do cara, né, meu? E a infância sempre vai ser boa, sempre vai ser boa. Independente da idade que tu vai estar, tu vai olhar pra trás e tu vai... Ah, infância foi a minha infância e ela foi boa. E acho que todo mundo da década de 90, a TV possibilitou esse acesso à cultura japonesa, todo mundo da década de 90 tem um pouquinho de anime, assim, na cabeça. Então, tem. De anime, dos muita programas, gente, enfim. Outros têm outros programas na cabeça, né? Não conseguem esquecer até hoje. Pelos 50 anos e tá chorando pelo Ultraman. Ele não tá prestando atenção, por sorte. Mas vamos correr, que a gente se empolga falando e tem muita coisa pela frente hoje. Então, primeira música, quem não conhece, Make Up com Pegasus Fantasy. Quem não conhece, é a abertura do Cavaleiro do Zodíaco, né? Clássica. Muito clássica. E, seguindo, calminha, Molina, tem mais coisa. Aitakano com Orega Seida, Jaspion. Que é a trilha do Jaspion. Eu não sei como é que se pronuncia, mas é a trilha do Jaspion. Jaspion. E depois, Hironu Kageyama, como a gente citou, o carinha que veio pro Brasil, com Xalá! Xalá Het Xalá. Não, mas é isso. É a trilha do Dragon Ball Z. Então toca, Molina, toca! Yeah. 辛い時ほどカモンボーイ笑おうぜ、そうさ勇気がすぐ戻る、男だもんな若さだもんな、心の炎が眩しいもんな、ないぜ、俺が俺が俺が正義だ、ジャスピオン。優しいか苦しみには負けないか、男だもんな強さだもんな、心の握手を信じるもんな、 名前は 久保田春夫。ギター弾き。じゃあ、まきちゃん、しりとりでもします？ いいよ。 Voltamos agora com esse pactozinho, assim, que a gente não quer largar de mão. Não, que vai, me arrepio. Quando começou o iníciozinho da xalai, xalai, eu arrepiou, sabe? Arrepiou, deu aquela fisgadinha, assim, eu fico, sabe? Pensando nas pessoas que ligam o rádio, que não tão, também não acompanham pelo Face, assim, e eu escuto essas coisas, né? O cara passando aleatoriamente nas ondas do AM ali, pega e começa a ouvir música do Dragon Ball. Sabe? Eu acho que nesse momento é muito válido a frase da... Da agora vocalista do Geringonça, que eu esqueci o nome. Eveline. Da Eveline, como vamos esquecer? Com um adentro, o EP tá ótimo. Mas, continuando, assim, ela, a frase dela, que eles promovem um ataque cultural. Acho que o Santa Dema também, de vez em quando, promove um ataque cultural, ela pá! Tá tocando alguma coisa, sabe? aí. Bem, seguindo, a gente tem agora uma entrevista, porque se alguém já viu, a gente tem uma entrevista hoje. Uau! Então, toca o garagem, que a entrevista tá dando no garagem, Molina. E a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Sem querer, cortei a inserção do Molina ali na trilha, mas não é sem problema. Quem não acompanhou pelo Face, hoje a gente tem entrevista com a banda Gaijin Sentai, ou mais especificamente, com o vocalista, o Northern Mass. Então, olha, fiz entrevista com eles, foi muito bom. Os caras de boa, assim, cara de boa, no caso. Muito acessíveis, olha, muito acessíveis. Eles não são tão conhecidos, assim, em questão de gênero. Geral, em questão pop, eles não conseguem se inserir nisso. Mas quem curte sabe quem eles são. Os caras são bons. Os caras são muito bons. Os caras são bons. São muito bons. A banda Gaijin Sentai é uma banda de anison de São Paulo, não cidade. E é inspirada nos seriados Tokusatsu, que nem a gente citou agora. Esses de live action, super-heróis, Ultraman, Molina. dos anos 70 e 80. E eles têm essa ideia de transmitir toda a estética, toda a temática do Tokusatsu. A banda é composta, como eu já citei, o Northern Mass, a Danielle e a Danielle Maxi nos vocais, não sei se eu citei certo, a Alexandre Mass no baixo, Jefferson Amorim no baixo também. Não, o Alexandre Mess no teclado, me confundi, e o Jefferson Amorim no baixo, o Kleber Amorim na bateria, o Nando Nespoli na guitarra. Essa é a bandinha, né? Os caras são... Eles fazem bastante cover, uma coisa que é bastante comum nas bandas. Quem toca J-Rock, principalmente no Brasil, é pedirem muito pra tocar, como a gente citou no Pacto, temas de animes, essas coisas, sabe? Então, eu fiz umas perguntinhas pra ele pra ver como é que é a inserção do J-Rock no Brasil e como eles estão, se eles conseguem ter uma produção autoral. Então, toca aí, Molina, entrevista. Como surgiu a ideia de uma banda de J-Rock no Brasil? Na verdade, a gente foi influenciado pelo boom da cultura pop japonesa, que aconteceu aqui na década de 80 no Brasil, né, com aquelas séries da Rede Manchete, o Jaspion, Changeman, e foi assim que a gente teve contato com essa cultura, né, com a cultura pop japonesa. Depois de um tempo, a gente acabou se envolvendo no mundo da música, né? E assistindo um show de dois artistas japoneses, que é o Hironobu Kageyama e o Akira Kushida, em um evento desses de anime, a gente teve vontade de misturar, né, o rock, o heavy metal que a gente fazia, né, das bandas que a gente trabalhava, junto com esse estilo. E daí que surgiu a ideia de montar a Gaijin Sentai. A banda surgiu exatamente em que época? Ai, não lembro, não consigo te dizer o ano, mas com essa formação atual, né, que foi a formação que começou a dar os primeiros passos para um trabalho mais profissional, a gente está mais ou menos uns 3 anos, 4 anos. Mas a banda já tem mais tempo que isso, trabalhando de forma mais amadora, né? E vocês tiveram dificuldade para se firmar com esse estilo no país? Na verdade, assim, tem prós e contras, né? Uma coisa boa é que esse mundo do anime, né, dos tokusatsu e do J-Rock no Brasil, ele vem crescendo bastante, né? Quando a gente iniciou, ele ainda não era uma coisa muito tão popular quanto é hoje. Então, no comecinho da banda, a gente tinha uma certa dificuldade até para ter penetração na mídia ou pro grande público entender a proposta. Mas de lá para cá, começou a crescer muito, né? Quando teve o centenário da imigração japonesa no Brasil, a mídia geral, né, teve abertura para esse tipo de coisa e tal. Então, a gente, nessa onda, a gente teve sorte de conseguir entrar nisso. Uhum. E a respeito das músicas de vocês, vocês fazem bastante composições, fazem bastante interpretações de músicas já conhecidas. Uhum. Por que isso, e se é uma demanda do público, se as pessoas preferem ouvir o que já conhecem? A gente, quando a gente começou a banda, a gente começou com uma banda que fazia versões, né, para esses temas, né, de anime, de tokusatsu. Então a banda, ela começou a ficar conhecida por conta disso. E aos poucos a gente foi... passou a compor, né, começou a inserir no repertório algumas músicas autorais. E o que levou agora a gente, esse ano, lançar nosso primeiro álbum, né, o OST, que é só de canções autorais, são 12 faixas autorais. Cada vez mais o público pede essas músicas, as músicas próprias, né? Mas ainda tem bastante gente que quer ouvir os temas clássicos, né, de anime e tal. As pessoas acabam tendo uma conexão maior, né, uma coisa mais afetiva com esses temas, porque faz parte da infância, né, das pessoas e tudo. Então, poder ver no show uma reinterpretação dessas músicas, né, com uma cara diferente, sempre agrada o público. Normalmente, o público mais recente, que não viu o nosso show ainda, gosta de ouvir esses temas de anime. Os lugares onde a gente já passou mais de uma vez, né, os estados onde a gente já passou mais de uma vez, é mais comum que as pessoas peçam as músicas autorais também. Uhum. E a respeito dessa produção autoral, vocês tiveram dificuldades com ela? Vocês trabalham também com outras línguas? Essa produção autoral, ela surgiu, já é uma proposta que a gente já tem faz algum tempo, né? A gente chegou há alguns anos a lançar um single com 4 faixas autorais, né, cantadas em japonês. E de lá pra cá a gente vem trabalhando para poder lançar esse álbum. E aí o álbum, ele acabou dando bastante certo, porque a gente teve o apoio do governo do estado de São Paulo, né, através do PROAC, que é um programa de incentivo à cultura. A gente inscreveu o nosso projeto e foi selecionado entre mais de 500 grupos, né, 500 artistas. Foram 20 selecionados, a gente ficou entre os 14 primeiros. E muitos artistas de MPB, né, de rock nacional. E aí, pra gente, foi uma grande surpresa até um rock cantado em japonês ter sido selecionado. Então, uma certa relevância cultural, né? Foi visto com uma certa relevância cultural pelo governo do estado. Então isso facilitou bastante, né? Porque a gente teve esse apoio financeiro para poder desenvolver um trabalho com qualidade, né? Bem gravado, bem produzido. A gente mixou no Norcal Studios, né? Que é um estúdio que trabalha com grandes artistas do heavy metal e do rock nacional também. E nesse sentido, pra gente foi bastante bacana. Uhum. E a respeito dos instrumentos que vocês utilizam, vocês usam bastante instrumentos típicos japoneses, tiveram também dificuldade para utilizar eles e como tiveram contato com eles? Uhum. A gente gosta bastante dessa influência do folclore, tanto japonês quanto brasileiro, né? Então a gente tem uma música que é a Jaguatman vs. Sam Rider, na qual o Eizo Sakamoto, que é o cantor do Anthem, né, que já foi do Animeta, da Jump Project, né, um cantor japonês, ele participa, ele canta com a gente. E a gente utiliza ritmos brasileiros e ritmos japoneses. Então tem o maracatu, né, brasileiro. E a gente utilizou instrumentos japoneses também, como você falou, né? A gente usou o taiko, o shamisen, o shakuhachi. Aí a gente teve uma honra bem grande, assim, de ter contado com a família Kaito, que é uma família do interior do estado de São Paulo, super tradicional da música japonesa. Inclusive, eles trabalham com luthieria, né? Eles montam os taikos, né, os tambores. E foi o primeiro registro deles em estúdio, né? Eles já tocam faz muito tempo, se apresentam pelo Brasil todo, tem se apresentado em outros países, mas o primeiro registro deles em estúdio foi gravando a música da Gaijin Sentai. Pra gente foi bem bacana também. Quais os espaços para vocês no país para fazerem J-Rock? Olha, a gente se apresenta em diversos segmentos, né? Então, desde eventos, de festivais de bandas de rock, de heavy metal, a gente se apresenta muito em festivais de anime também, no Brasil todo. Os Matsuris também, né? As festas japonesas, por todo o Brasil também a gente se apresenta. Eventos culturais, como a Virada Cultural Paulista, a gente já se apresentou, acho que em 4 edições desse evento, e outras feiras culturais. Essa última semana agora a gente se apresentou no Caraguá Jazz Festival, a gente foi convidado para se apresentar nesse evento. Então, muitos segmentos assim acabam convidando a Gaijin Sentai a se apresentar, tanto aqui no Brasil quanto fora do país também. A gente tem se apresentado mais em eventos de anime e eventos de J-Rock, né? Aqui na América Latina e na Europa, são mais eventos desse estilo. E tu tinha comentado que vocês vão viajar agora para a Europa. Uhum. E existe, vocês dependem muito também dessa produção para o exterior? É um lugar onde vocês têm mais espaço? Não, eu acho que o espaço aqui no Brasil e lá fora, nos dois âmbitos, assim, é bastante fértil. Lógico que aqui no Brasil a gente acaba tendo já uma penetração maior por conta do tempo que a gente vem trabalhando, a divulgação que vem fazendo, então os convites para se apresentar são mais constantes, né? Mas na Europa tem rolado legal também, é um espaço que a gente vem trabalhando, né? Agora a gente vai fazer França e Portugal. Então, Portugal já é a quarta vez, se eu não me engano, que a gente vai para lá. Já fizemos bastante show lá também. E a França é a primeira vez. Mas já tem aparecido agora outros lugares, né? Que a gente está estudando propostas de ir para a Alemanha, para a Inglaterra, Espanha, Itália. Então a gente espera que pro próximo ano a gente consiga também expandir um pouco. E também tem planos agora de ir para o Japão no próximo ano. Fechado, né? Só estamos vendo a questão de datas e tudo. E é um mercado também que pra gente é importante, interessante, que é o mercado asiático, né? Tu tem percebido que tem surgido uma cena de J-Rock no país, porque pelo surgimento de várias outras bandas e músicos? Aham. Uhum. A cena do J-Rock no Brasil, ela já se iniciou, assim, inclusive até antes do surgimento da Gaijin Sentai. Mas era uma coisa bem underground, né? Eram notícias que não chegavam assim ao público de uma maneira mais expandida, né? Eram coisas assim, focos muito fechados. De uns anos para cá essa coisa tem aumentado, né? Com o número de eventos também que tem surgido. Então, né, as bandas mais antigas, né, as que sobreviveram, estão ganhando mais espaço. E tem muitas bandas novas surgindo também, influenciadas para esse pessoal que já está há mais tempo aí trabalhando nesse segmento. E quais as influências de vocês? Tu citou que vocês utilizam vários estilos nacionais e também a estética, né? Que é dos seriados eu não sei pronunciar direito. Tokusatsu. Tokusatsu. Isso. Certo. A gente a gente tem como base, né, a gente surgiu desse universo, né, dos seriados de Tokusatsu e um pouco da coisa do anime, dos animes mais clássicos e tudo, né? A gente partiu dessa estética, como você disse, mas a gente nunca quis fechar o estilo, né? Tanto que, apesar das pessoas acabarem rotulando a gente, ou a gente às vezes mesmo falando que a banda é J-Rock, você pode perceber que a gente soa diferente das bandas de J-Rock, né? Porque a gente nunca se fechou para um determinado estilo, né? Antes da gente tocar de rock, a gente já tocava o heavy metal ali, influenciado pela escola alemã, né, pela escola europeia do heavy metal. E cada membro da banda traz as suas influências também, né? O Kleber, que é o baterista, e o Jefferson, o tecladista, eles são professores de música, né? Eles têm uma escola de música, então eles têm um envolvimento muito grande, assim, muito forte com a música brasileira. Aliado com o meu gosto pelo folclore, pela cultura tradicional brasileira, a gente acaba agregando também essas influências. Até ritmos latinos, né, como a salsa, por exemplo, acabam entrando via os temas de Tokusatsu, que é uma coisa engraçada, né, mas os temas lá da década de 70 e 80 tinham muito essa coisa de misturar ritmos latinos, então a gente absorveu essa influência também. Então, mas as coisas vão vindo naturalmente, assim, pelo nosso gosto, né, pelas coisas que a gente ouve no dia a dia. E a gente não tem muita pretensão de rotular o estilo, então essas influências elas têm uma abertura grande pra gente. Uhum. E por fim, onde é que vocês geralmente tocam e os próximos shows que vão fazer? Os próximos shows. Agora a gente vai ter França, né, dia 11. Dia 12 e 13 a gente faz Portugal, no Porto, né? A gente fez Portugal agora no começo do ano, mas foi em Lisboa. Agora a gente vai fazer no Norte, né? Voltando para o Brasil, a gente tem interior de São Paulo, tem Manaus, a gente vai para Bahia também. Até o final do ano, agora eu não me lembro que tem mais de data. Mas a gente sempre vai... Assim, Brasil a gente faz quase o Brasil todo, né? Já fizemos Goiânia, Brasília, Minas, já fizemos no Sul, né? A gente teve recentemente no Nordeste também, naquele, no Sana. Então tá bem bacana. E aí pro ano que vem, como disse, né, a gente tem esse. Vai começar a explorar o mercado asiático também. Uhum. E a respeito de discos, vocês estão produzindo alguma coisa nova já? O OST a gente lançou agora em março, se eu não me engano, né? É um disco que não tem nenhum ano ainda, é bem recente. A gente está ainda trabalhando na divulgação dele, lançamos um videoclipe, né, da música Horses and Gears, que foi gravado em Portugal e foi gravado na França também, né, no começo do ano. A gente tem mais uns dois clipes para lançar desse disco, mas a gente já está pensando no próximo álbum que a gente vai lançar no ano que vem, né? A gente não vai aguardar muito tempo não para o próximo trabalho, então provavelmente no fim do ano que vem já vai ter o próximo disco lançado, a gente já está pensando nele, sim. Certo, então muito obrigado, Nordan. De nada. Boa sorte para vocês e boa viagem também. Tá bom, obrigado. Se precisar de qualquer coisa. Eu que agradeço. Tá bom. Tchau. Tchau. I am just a friend. Vocês ouviram agora a minha entrevistinha com o Nordan da Gaijin Sentai e seguindo a música The First, que é a música autoral deles. Boa, eles que lançaram boa. Recentemente um álbum deles, um EP OST, e estão também, como eles citaram na entrevista, se preparando para lançar outro agora. Uhum. Tá crescendo esse espaço para as bandas de J-Rock no Brasil. E temos outra banda no garagem hoje, mas não tem entrevista. Não, não tem entrevista, mas é uma banda assim lá da minha cidadezinha. Eu sou de lá, eu sou de Poa. É de Porto? Eu sou de Porto. De Porto Alegre. Sou de Porto, eu tô nas capitais, meu bem. Está nas capitais. Bom, então a banda The Kira Justice, como a Laís falou, Porto Alegre, aqui, Gauchinha. Bom, a banda ela é liderada pelos irmãos Matheus e Sariza, né? O Matheus é guitarra e voz e a Sariza é vocal. Ela banda que se formou em 2007 em Porto Alegre, vai ganhando espaço. Ela vem ganhando espaço principalmente por tocar em festivais de animes, né? Muito. Nesses encontros. Que é, eu acho que é o grande. O grande difusor. E acho que mais dá espaço para bandas desse gênero são esses festivais de animes. Porque a galera vai procurando isso. Vai porque gosta disso e vai. A banda vai. Teoricamente, a banda vai tocar e vai agradar, né? Legal, uma coisa que o Nordon falou na entrevista, assim, tem essa galera que vai, que gosta do anime, pede. Mas tem essa galera que. Por já ter se inserido por meio do anime, quer saber mais. E não, por isso é legal, gosta, é uma coisa que vai puxando, assim. E pede né? pras bandas, né? Músicas autorais, assim. Né? Chega um momento que não vai, vai todo show e vê as mesmas músicas. É, né? É que tá. Tipo, eu gosto de Beatles, mas. Né? Beatles são os Beatles, não precisa ficar ouvindo o cover deles toda hora. Então a banda tem que ter o showzinho dela, né? A banda tem que fazer o seu. Isso é legal. Mas voltando a falar da The Kira Justice, eles já fizeram turnês, assim, em diversos estados brasileiros e fizeram uma turnê na Argentina. no ano passado, uhum. No ano passado, 2012. A banda, ela como eu falei aqui, ela toca em diversos festivais de animes, o que faz com que ela toque músicas clássicas de animes, músicas clássicas de programas, músicas já conhecidas. Talvez faça a sua versão, no caso, né, dá uma modificadinha. E também o som autoral. Que é bem legal, que é bem legal. E ela é bem, ela bem reconhecida. Eles têm uns vídeos bem bons assim, na rock. Internet. Aham, assim, eles têm vídeos bem produzidinhos, bem assim, um som bem legal. Um som bem legal. Então agora, poxa, pra finalizar o garagem. Garagem, fechar as portas da garagem. A garagem de hoje que foi bem longuinha. O que é bom, né? O que é bom, o que é legal. A gente gosta. Esse programa precisa muito de garagem, né? A gente tá falando de gente que produz aqui, né? Bem no underground, né? Bem no underground. Ainda mais J-Rock, né? J-Rock brasileiro. Pois é, então larga aí, Molina. Larga aí umas musiquinhas, larga aí. Larga as musiquinhas. Larga aí, larga aí. Depois a gente fala. Pra trás, se somente ao seu lado eu encontro. pessoal, aqui é Matheus da The Kira Jesse. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não esqueçam de curtir e, se ainda não for inscrito no canal, se inscrever, tem coisas novas toda semana pra vocês. Também convido vocês a assistirem nossos últimos vídeos aqui do lado. E, é claro, conferir o que vem semana que vem, especialmente pra vocês aqui. Lembrando, pra não perder quando sair, é só se inscrever, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Nossos corações foram se separar para outra vez se obrigarem a lembrar que essa dor vai passar e você vai melhorar, mesmo que o mundo... transformar para o seu mundo salvar. Juntos combatem o mal, são os guerreiros da paz. Nesse lugar virtual, os Digimons são demais. Digimons digitais, Digimons são campeões. Digimons digitais, Digimons são campeões. Eu tô aqui primeiro para agradecer por ter assistido o vídeo até aqui, depois para lembrar de curtir aqui embaixo e também, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscrever aqui. Também avisar que, bom, tem toda semana vídeo novo, por isso mesmo se inscrever. Inclusive, os últimos vídeos foram esses daqui. E semana que vem, não perde a chance de ver esse vídeo aqui, que vai ao ar na terça que vem, tá bom? Muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Já não temos um lugar pra voltar. Nem tempo pra esperar. A chinelagem pegando aí, né? Chinelagem pegando. A gente fez uma dupla propaganda na banda, porque a gente fez? A gente falou, botou o áudio dos vídeos deles também. Não tinha entrevista? Tinha. O pessoal entenda a gente. Agora você sabe o segredo! Entendam a gente. Tem muita banda que não tem música pra baixar, ou a gente não consegue as músicas. A gente não consegue as músicas, é. Então a gente acaba muitas vezes pegando de vídeos na internet, muitas vezes shows e tal. E acontece, às vezes, imprevistos, a gente não vê. Enfim, mas as músicas que tocaram foi Mundo Mágico e na sequência Digimon, como eu disse, Digimon digitais, né? Bagulho muito anos 90, bagulho muito infância. Eu escolhi justamente por gostar muito de Digimon, da primeira temporada, então, né? E é aquilo que eu disse, que eles fazem releituras, eles fizeram uma releitura da música do Digimon. E a Mundo Mágico, eu acho que é baseada naquela Fairy Tail. Uhum. Eles falaram que é meio baseado na Fairy Tail, tem isso lá. Enfim, é uma entrevista, assim, de... É, uma entrevista pós-música que a gente fez, exclusiva pro Santadeiro. Se for lá no YouTube... Se vocês forem, colocar... não vão achar. Não, vocês jamais vão ouvir esse áudio novamente, só entrando em contato com a gente. Mas enfim... Excluir o vídeo? Ninguém vai achar esse áudio. Ninguém, jamais. Mas enfim, vocês ouviram The Kira Justice com o Mundo Mágico e depois Digimon Digitais. Tá, então agora na correria que tá pegando, nós temos Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas. Hey, listen. Molina podia ficar aí fazendo air guitar o dia inteiro. Air bass, né, o dia inteiro. Air bass o dia inteiro. Hoje no Endiabradas eu trouxe duas bandas. Uma, vamos ser rápidos hoje, uma foi a primeira, Existrance, que é uma banda de visual kei japonesa só de mulheres, ela é de Tóquio. E uma coisa que é muito curiosa, visual kei não tem muitas mulheres. Agora tá tendo mais, mas não é comum ter muitas mulheres. Assim, é. Bem mais. Mesmo que eles pareçam mulheres na boa parte dos tempos. É aquela coisa meio andrógena, né? É até um objetivo deles parecer meio assim. É, exatamente. Né? Mas tem bandas de mulheres mesmo. Okay. A banda foi formada em 2013, é formada pela Joe, vocal, Omi, guitarra, Miko, guitarra e back, Naoto, baixo e Melly, bateria. E elas são misturum. Não é esse back, tá? É back vocal. Calminha, gente, calminha, tá? Ok, a gente fala uma coisa errada, nem falou errado, vocês que já galera, não suporam perdoa, as né? coisas. Tá, continuando, elas misturam bastante death metal melódico, com uma distorção bem pesada nas guitarras, bastante riffs, mas elas se baseiam bastante na questão de baixo e bateria, assim, dá pra ver como é bem pesado, os vocais são pesados. E elas também têm uma bastante influência do gótico, e tem uma semelhança também com gótico metal, isso, mas... E acho muito interessante que agora elas estão numa nova fase e elas estão misturando muito com jazz. Tem umas músicas bem boas delas. Bota viagem, né? Tipo, metal melódico, tipo jazz e vai. Japonês, não leis, não esqueço, é japonês. E a banda tem 4 EPs e algumas participações em outros vídeos. A segunda banda que eu trouxe, que a gente tá na correria, que já era 41, é a Shonen Knife, que é uma banda formada em Osasco, no Japão, em 1981. E ela é no estilo All Girls, pop punk japonês, e é bastante influenciada pelos girl groups, as pop bands da década de 60, principalmente Beach Boys, e muito de punk rock, daí Ramones, Buzzcocks, assim, elas têm uma pegada bem nossa. Forte. A banda é formada por um trio, inicialmente formada por um trio que é a Naoko Yamano, que é vocal guitarra, e a Yatsuko Yamano, baterista, e Michine Nikatani, baixista. E teve várias outras pessoas que foram passando junto à banda. Osasco! Ah, meu Deus, desculpa, perdão! Perdão, Osaka, caralho, meu. Strike 2. Seguindo. Barbaridade. Tá, continua. Teve várias pessoas aí na banda e elas produzem... É, eu sei que Osaka é Sampa. Eu sei. Que é brazuca e tal. É. O garagem, a gente saiu do garagem, não vamos esquecer. Não vamos esquecer isso. Elas fazem letras em japonês, tanto em inglês. Tá, Molina, fala. E onde eu disse Osasco, ouça-se Osaka, que vos fala é Robert Val Taylor. Beijo. Obrigado, Molina, obrigado. Seguindo, essa banda me chamou muita atenção, porque elas são bem conhecidas, assim, tipo, no cenário underground. Elas são, tipo, muita gente do cenário underground cita elas. Elas têm esse... Elas têm esse som, assim, underground, garage rock e esses outros estilos que a gente já citou que elas se influenciam. Uhum. E também muito do do yourself. Molina, tu não vai me deixar acabar esse programa, homem! Eu vou falar, vocês fiquem rindo aí que eu vou continuar falando, assim. E elas, assim, ficaram bem conhecidas ao redor do mundo. E, tipo, foram citadas por bandas como Sonic Youth, Nirvana, assim, o... Ai, meu Deus, tá. E outras bandas. Elas são consideradas umas pessoas que abriram pra essa cena underground no Japão. E elas também fazem shows covers do Ramones com o nome The Ramones Osaka. Osaka! Osaka! Não, Osasco. Terminei isso! Osaka! Tá, então as músicas vão seguir primeiro da Ace Trains, Die Break, muito boa música. E depois da Shonen Knife, que eu não sei se é assim que pronuncia. It's a New Find, que também é bem legal. Toca aí, Molina. Osaka! Oh! Deixa mais um pouquinho aí, a gente fica dançando aqui. A gente deixa o programa, eles escutam a gente dançando. Sim. E pronto. Não, não é bem assim, a gente tem programa pra terminar. Mas agora é o último bloco, então a gente tá tranquila, vamos relaxar. Sim. Nem tô tranquila, tá, vamos seguir. Nós temos um lado B. O lado B não tem vinheta, meu bem? Então tá, abram a garagem, sei lá. É o lado B. Hoje o lado B é o álbum BXY, assim? Bixis? Bixi? Não sei. BXY. Que é o álbum da banda Boris, que é a banda japonesa conhecida por mudar a sonoridade de álbum para álbum. Essas coisas assim que acontecem, que eu acho legal. Mas às vezes é meio estranho. Por exemplo, nesse caso, tipo, eles já trocaram Drone, Doom, Stoner Rock, Rock Psicodélico, Rock Alternativo, Ambient Music. E agora eles acalmaram, então, no rock and roll, assim. Chutaram o balde, assim. Mas eu acho assim, se a gente tem tantas influências, não vamos fechar. Eu acho interessante, interessante até porque... A cara do Molheiro, nem tanto, calminha aí, Molheiro. Porque eu imagino que o cara tem que ser um pouco, certamente, um pouco competente, caso ele faça música bem, né? Porque ele vai englobar muitos gêneros. Tipo, por exemplo, tu pega Black Sabbath é heavy metal. E tu conhece Black Sabbath, qualquer música que tu ouve é Black Sabbath. Tu conhece a guitarra do Yomi, entendeu? Porque é uma coisa muito fixa. Sim. Então, por eles tocarem muitos estilos, eles devem ter, tipo... Deve ter um certo conhecimento musical bem, bem desenvolvido, né? Espera-se. Uhum. Que tenha, né? A banda é de nós, como a gente já citou no início do programa. E... Esse álbum, por que será que ele tá no lado B? Alguém já ouviu falar do Boris? Não. Não. Mas o BXY, ele tem a participação do Ian Astbury, vocalista do The Cult. Do The Cult. Astbury, desculpa. Ian Astbury. Astbury, vocalista do The Cult. Quem não conhece The Cult é uma puta banda foda. Conheça porque é muito bom. Então vamos tocar um sonzinho do álbum, que é a música... A banda também tem um nome um pouquinho mais comprido, Boris and... Eu vou falar merda. A banda não tem nada. Tá, esquece. A banda é Boris e ponto. Com o Ian Astbury. E vai cantar Magical Shield. Toca. Aí. Back at me, loaded with these torn words, can't put them back in your mouth. No one knows. While you feel so much, children playing in the sunshine, between the shadows of the trees, be seen alone, objectified or unsaid. So much to live much to give. Eu saí! Voltamos, tava um clima meio denso aqui, mas a gente voltou. Para finalizar esse programa que está tão feliz, está tão alegre, tão bonito. Tão misturado, tão... Uma coisa tão abrangente. Eclética, tão lindo, tá lindo, tá todo lindo aqui. Bem, antes de terminar, a gente tem algumas coisinhas para comentar. Dois eventos para a próxima semana. Então, pega a cadernetinha. Um que tem muito a ver com a nossa temática de hoje, que é a edição extra do Shin Anime Dreamers, que foi um festival de anime que rolou um tempinho atrás aqui em Santa Maria e vai rolar de novo agora nos dias 12 e 13 de outubro. E o local vai ser na Challenger Brasil, quem não sabe, é na Rua Andradas, anota aí, 1799. Então, o evento começa às 14 horas e mais informações podem encontrar pelo nome... Eles têm uma página de evento no Facebook e tá o nome de São Extra, Shin Anime Dreamers. Então, pode entrar em contato lá. Vai lembrar que é R$10 o valor da entrada, cada dia. E os pontos de venda na loja Lourenço Joias e Ótica, na Rua do Acampamento, 457. E o número da loja é 104. O prédio é 457, que fica na Galeria Krebs, no bairro Centro. E também tem o Mercosul. O Mercosul, que é do dia 11 ao dia 13 de outubro, lá no Santuário da Nossa Senhora Medianeira. Sempre tem, os parques vão lá, então, enfim, agora conhecido. a partir das 8h30. Mais informações dá pra entrar no site, que é www.mercocycle.com.br. E o valor é 10 reais. A venda é no local mesmo. O Leonardo também tem seus adentros aqui. Adentre. Também acho que são três eventos que a galera não pode perder. Um é o China Anime, o outro é o Mercocycle. E o terceiro evento, sem dúvida, não seria o Santa Demo. Oh! Ui! Ui! Que vai ser... vai ser no mesmo dia. Não vamos... Quem quiser ficar ouvindo Santa Demo, pode... Levem radinho de pilha, eles pegam a Amy. Daí escuta Santa Demo, fica lá no evento, quando tá no intervalinho ali. Aproveita. Radinho de pilha é ótimo, é ótimo. É ótimo, é olhinho, olhinho. Aproveita enquanto tem, né? Daqui a pouco, não sei, tá essas coisas loucas, essas coisas digitais, a gente não tem acesso, né? Vai acabar. É, vai acabar, né, gente? Mas Santa Demo vai, talvez vá pra FM, imagina Santa Demo na FM. A gente vai ficar pomposo demais. A gente tá pomposo demais, a gente tá muito... A gente, dá pra ver que a gente tá cheio nesse programa, né? A gente tá fazendo piadinha, tá tudo cheio. Então é isso, bom final de semana pra todos. Bom final de semana. Bom final de semana, Leonardo. Ele deu tchau. Bom final de semana, Molina! Até... próximo programa. Até, galera. 800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universo.